Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Nada como começar um programa ao som de Rick James, né, Marco Antônio? Tá. Tudo bem contigo, querido? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo ok, se me permite, tá? Só no iniciozinho, eu queria só dizer que, em nome do programa Marco de Hoje, né, meu coração vai para as famílias do Flávio Migliaccio, né, o grande Flávio, na minha opinião, não só ator, mas um grande diretor, né, o eterno Tio Maneco e o Xerife, a saudosa Xerife, né? Eu também me lembro que eu adorei a performance dele num episódio maravilhoso do Carga Pesada, lá por 79, que ele fazia um vilão, fazia um bandido, um ladrão de aqueles caras que atacam caminhoneiros. Por sinal, o papel até era muito frequente na carreira dele. Eu já havia até tentado entrevistá-lo, falei com o filho dele, o Marcelo, quero mandar um abraço pro Marcelo Migliaccio. E o Flávio não era muito chegado da entrevista, esse tipo de coisa, mas igual quero, meu coração vai para vocês e também para um roqueiro raiz chamado Ciro Pessoa, do grupo Cabine C, também foi um dos fundadores dos Titãs, exatamente, se foi hoje, e por sinal até o nosso convidado de hoje até tocou com ele num grupo dele, num dos grupos do Ciro. Então, um abraço para a família, tá? Desculpa começar assim, mas... Não, e já que você falou, eu queria que você, se puder, cumprimente seu cliente, peça a ele vênia para que nós toquemos uma música dos Titãs em homenagem ao Ciro Pessoa. Tá, pode ser, se não for abuso, é que assim, ó, se não, não quero ser um padre rezar, nada, mas se puder, então toca o Sonífera Ilha, que eu sei que era dele, que depois teve várias outras famosas que ele já não estava mais no grupo, tá? Deixa eu ver então. Deixa eu ver se eu consigo. Ilha, que ele foi um dos autores, não foi o autor sozinho. E o seu convidado já está na linha. Tá. Então, gente, já vai começar então o programa falando com o grande Luiz Domingues, também conhecido como Tiguez, ou Luiz Tiguez. É um dos maiores baixistas brasileiros. Ele até foi eleito por uma das bíblias digitais do rock and roll, o site rockbrasileiro.net, editado pelo produtor musical César Gavan. Marquinho, desculpe, está aqui o Sonífera Ilha. Ah, tá, perfeito. Por sinal, até editado pelo produtor, como eu estava falando, o César Gavan, até foi nosso entrevistado há uns 2 anos e meio. De novo, eu botei muito parênteses aqui, mas o site rockbrasileiro.net elegeu o nosso convidado Luiz Domingues como o melhor baixista brasileiro de 2018 e 2019. O Domingues tem um nome ligado a bandas importantíssimas do rock nacional, como a Chave do Sol, a Língua de Trapo, por sinal, até abraço para o Guca Domênico e para o Carlos Castelo, Patrulha do Espaço, Ciro Pessoa e No Descendo a Escada, né, que é no caso do, como eu tinha citado, obviamente, do Ciro Pessoa, e ele toca atualmente no Quinquel e os Curandeiros. A razão principal de ele estar vindo aqui hoje é porque ele está lançando são 3 volumes, tá, de um livro, um material de pesquisa maravilhoso chamado Luz, Câmera e Rock and Roll, Luz, Câmera e Rock and Roll. Como eu falei, 3 volumes que analisam a presença vital do rock no cinema. Né? A gente, quando a gente não está entrevistando pessoas aqui no programa, a gente toca canções obscuras e fala da relação delas com a sétima arte. Então tem tudo a ver com o Luiz Domingues estar aqui. Então quero dar as boas-vindas, finalmente, ao Luiz. Tudo bem, querido? Tudo bem, boa tarde, prazer imenso estar conversando com vocês. Olha, eu quero dizer para o Luiz o seguinte, uma música fica muito mais bonita quando tem um baixo bem tocado, viu? Opa, obrigado. É verdade, é verdade. Sem isso a música não tem o mesmo sabor. E eu sou um cultor de música, o Marco deve ter dito, nós só tocamos flashback na rádio, então bombacho é tudo, um bombacho não, isso é o que o gaúcho acha, isso é o que o gaúcho usa, tá? O Marco tá lá de bombacho, tá? Que baita mentira. Mas é tudo, muito obrigado, muito bacana. É uma honra mesmo estar falando contigo, tá, querido? Então, assim, vamos tentar... João, se não for abuso, eu tinha colocado um linkzinho aí para ti, que é de uma das bandas do nosso convidado. Tu pode aguardar um pouquinho, Luiz? A gente queria tocar de início só para dar uma amostrinha do trabalho do Luiz, pode ser? Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui e colocar no... Achou ali? Tá bem no início o link que eu te mandei ali. Não, sim. Eu só estou procurando aqui. Perfeito. É uma canção, é uma música de 87, tá? Tem baixo? Citei. Vamos lá. Se tiver baixo, ótimo. É a primeira que você põe, baixo, né? Isso, e do Luiz Domingues. Não é dos anos 60, 50, 60. É a que eu te mandei ali no iníciozinho, não sei se... Tá aqui. Eu não queria falar o nome da banda, mas tudo bem. Vamos lá. Tá, achou ali? Tá. Seja aqui ou aonde for, vou lutar pra prosseguir os caminhos por onde eu vou, que me levam sempre a sonhar que estou, que aqui estou, nesse palco pra cantar. Não quero bater. Marco Antônio. Ah tá, pois é. Essa canção aí que a gente ouviu, canção de 87, o nome dela é A Chave é o Show, de uma das bandas que o nosso convidado Luiz Domingos fez parte, é a chave, o nome da banda, A Chave do Sol, uma canção de 87. Querido, antes, então agora a gente está voltando aqui, muitas memórias tem desse grupo? É muito, certamente. Esse grupo marcou época, uhum, mais importante cinco de São Paulo. Anos da, uhum, a trajetória dessa banda, e gravamos 3 discos, uhum, e fomentamos muitos fãs, sem dúvida nenhuma, eu agradeço muito por isso. Tá, maravilha, querido, maravilha. E assim, tentar então dar bem uma, entrar numa máquina do tempo aqui, tá? Eu sempre falo para os convidados que, quando eu entro nesse assunto, que não tenho nada de psiquiatra, muito pelo contrário, já fui para alguns, mas me fala um pouquinho da tua infância, como é que foi a infância, como é que era o Luiz Domingues criança? É, profundamente influenciado pelo cinema, porque eu tive a sorte de ter, nos anos 60, quando eu fui criança, uhum, uma grade de televisão que tinha bastante... continha bastante a presença do cinema. Uhum. Então, desde a minha infância, eu cultivei essa paixão, porque eu vi muitos filmes clássicos, alguns até surpreendem, porque não deveriam nem passar na televisão, em certo sentido, uhum, filme de arte. Então, foi uma paixão que fomentou ali, bem na infância. Tá, quer dizer, uma coisa, Luiz, quer dizer que a tua primeira paixão, de certa forma, foi o cinema e não a música? Claro que fica difícil separar, porque, obviamente, a música é uma parte muito importante de vários filmes, mas primeiro, diria assim, que teu interesse foi cinema, então? Foram filmes em vez de música? Eu acredito que sim, foi o primeiro impacto cultural que eu tive mais forte, foi o cinema. É a mesmo? Lembra do primeiro filme que viste, ou na TV, ou indo para o cinema... o primeiro filme, lembras assim? O primeiro mesmo, é difícil lembrar, mas... Diz um dos primeiros que lembras assim. Dos anos 20, uhum, 50, eu assisti com certeza. Que maravilha, que maravilha. E me fala um pouquinho assim, como é, a tua família era uma família muito musical ou não? A minha mãe é professora de piano, meu pai gostava muito de música também, mas... Não foi do seio familiar que veio a paixão pela música, né? Fala um pouquinho disso, a gente estava falando, né, do cinema. Fala um pouquinho de como é que lembras brotando essa paixão pela música, pode ser? Pode formular de novo a pergunta? Sim, sim. Estava te perguntando, já que a gente está falando de cinema e agora fomos para a música, né? Fala sim. Um pouquinho quando é que tu lembras assim que a música começou a se tornar importante na tua vida. Foi por volta de 65, 66, com o impacto dos Beatles na mídia. Uhum. E através disso, evidentemente, abriu um campo para que eu pudesse ter contato com outros artistas, uhum, similares, contemporâneos, e não só do rock, mas também da MPB de então, em voga. Perfeito, perfeito. E lembras, assim, do primeiro disco, de repente, que te interessou em ouvir, de repente foi emprestado, de repente dos teus pais, e daí eu queria depois também conectar com o primeiro disco que lembras tu comprando, ou o primeiro da tua coleção. Sim, em 66, quando saiu o Rubber Soul dos Beatles, Rubber foi Soul. O primeiro impacto violento que eu tive, mesmo em termos de conhecer o disco inteiro e ter vontade de possuí-lo. Ah, e esse foi o primeiro disco que tu lembras de ter na tua coleção, diríamos assim? Não, de ter escutado sim, do primeiro disco comprado, eu vou ficar te devendo. Porque tá, eu ganhei muitos compactos na época. Então, lembra de alguns, assim, alguns compactos que tu foi presente? Ah, Beatles, uns dois ou três aí. Kinks, Rolling Stones, Cream. Ah, que legal, tá. Esse material dessa turma aí. Perfeito. E lembras bem do momento, assim, como é que foi quando pensastes, uau, eu acho que eu vou fazer desse meu gosto pela música uma carreira? Ah, isso demorou um pouco, né, porque a paixão pela música foi crescendo aos poucos, em 68, 69, 70, foi ficando uma coisa mais avassaladora, mas foi mais ou menos em 74 que eu decidi mergulhar de cabeça nesse universo. por favor, seja específico sobre, assim, cavoca teu baú de memórias aí e diz mais ou menos como é que foi. Consegue descrever, assim, tu lembras de um dia, sei lá, fosse ver um filme ou estava ouvindo alguma música com amigos, alguma coisa assim, e pensaste, uau, sabe uma coisa? Acho que vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Eu acho que foi gradual, não houve, assim, especificamente um insight de um dia em específico. Isso foi um sentimento que veio crescendo, assim, mais fortemente de 68 para frente. Uau, tá. Por que especificamente 68 para frente? Acho que pelo impacto do rock mais em profusão que eu recebi através da mídia. E lembras do primeiro show que tu foste? Ah, Mutantes, em 74, lançamento do LP Tudo Foi Feito Pelo Sol. Que maravilha. Comecei bem, né? Ô Marco Antônio. Oi, querido, fala. Se ele tivesse ontem aqui, aquela música iria matá-lo, né? Qual? Aquela qual... com os Mutantes. Ah, sim. Ontem o João tocou uma raridade aí dos Mutantes, na época, obviamente, com a Rita ainda. E a gente sempre tenta assim, fazer uma garimpagem, assim, sabe, Luiz, aqui no programa, para tentar surpreender o pessoal, assim mesmo. Pois é. E me diz uma coisa, Luiz, fala um pouquinho da... Deixa eu dar só a música para ele. A música fez sucesso com o Calcius, um grupo que você deve lembrar. The Park, The Rain, The Park and The Other Things, com os Mutantes e o Rogério Duprat. Uma maravilha isso. É, fantástico. Um arranjo do Duprat, ainda é sofisticado, uma maravilha. Fantástico. Pois é, e não é a primeira vez que a gente toca no programa, e toca na rádio, e vou chutar que não tenham outras rádios que toquem, pelo menos com a frequência que a gente já tocou, né? Não, quer dizer, eu aqui em alguns anos já ouvi umas 3 vezes a gente tocar. Luiz, me diz uma coisa, como é que... Assim, ires pro lado do rock, tá? Tu és meio... Eu sei que tivesse assim, estudasse com professores, mas tu és mais auto... Te considera uma pessoa mais autodidata, correto? Na música? Ah, com certeza. Eu tive algum contato com professores, com um estudo mais acadêmico, tradicional, mas a grande base mesmo foi autodidata. Perfeito. E me fala do momento que decidiste daí falar dessa relação, né, dessa, vamos chamar assim, dessa ótima promiscuidade entre rock e cinema. Certamente esse projeto, que é um projeto super ambicioso, são mais de 130 filmes que são analisados, filmes de várias épocas, de várias nacionalidades. Fala um pouquinho assim, como é que foi assim que tu nutriste essa ideia, como é que foi assim a gestação dessa tua ideia de que acabou agora, né, tá com esse livro agora sendo lançado, que é o Luz, Câmera, Rock and Roll. Pois é, em 2011 eu recebi o convite de um amigo meu do Paraná, o Juma Dursk, para escrever no blog dele, o blog do Juma. Aí eu fiz uma resenha de um filme relacionado ao rock. Qual era o filme? Calma, vamos pro parque. Qual era o filme, lembras? É, Hair. Ah, Hair. Ah, tá, do Hair, Forma. Baseado na peça teatral. Exatamente. Então, eu como houve uma boa repercussão, eu prossegui nessa linha, fui escrevendo mais algumas, foi indo muito bem, recebi convites para outros blogs. Abri o meu blog próprio em 2012. Ah, foi em 2012 que tu abriste? Isso, o meu primeiro blog próprio. E aí, com esse material, eu fui incentivado a fazer uma compilação. Que legal. Lançar, eventualmente, num livro impresso. Perfeito. Assim, ó, aqui a gente, neste programa específico, depois das entrevistas, ou às vezes tem entrevistados que preferem daí falar na segunda metade do programa, mas igual a gente sempre intercala, né, a entrevista com canções, né, garimpadas, né? Por exemplo, só dos anos 50, a gente, por exemplo, tocou muita gente, mas, por exemplo, só citar alguns, né? O Big Bopper, Fats Domino, Bill Haley, The Vikings, Little Richard, Eddie Cochran, por exemplo, nos anos 60, Annette Funicello, um cara que eu vivo implicando com o João, aí, com o Joaquim, que é o Fabian, Bobby Pickett, The Birds, The Shirelles e muitos, muitos outros. A razão que eu estou citando isso é porque a gente tinha conversado em off, né, sobre alguns das bandas, dos cantores tens aí, que tens no teu livro, e tu até me citaste que a tua pesquisa começou até com, também com esses filmes assim, deixa eu usar uma expressão bem entre aspas, mais picaretas, diríamos assim, né, meio feitos a toque de caixa, que estavam ali basicamente querendo explorar financeiramente, né, no bom sentido, de certa forma, aquela onda do rock and roll que estava começando, né, nos anos 50. Fala um pouquinho dessa tua pesquisa, né, que ela é tão abrangente, pode ser? Claro, com prazer. Então, essa produção cinquentista, ela foi exatamente isso que você falou, ela foi feita a toque de caixa para aproveitar um momento comercial e tendo o rock como uma novidade em voga naquela ocasião. Para a garotada aí, né? Para a garotada lotar os cinemas. Exatamente. E aí, eu tenho certeza que eles não tiveram a dimensão na época do quanto o rock cresceria a posteriori. Certo, eles acharam que ia ser uma fad, né? Uma algo passageiro, né? Exatamente. Eles achavam que era uma coisa efêmera, um modismo que passaria rapidamente. E o que é interessante, hoje em dia, essas peças cinematográficas, elas têm um valor arqueológico imenso. Perfeito. A gente tocou até aqui algum material arqueológico já do Chubby Checker, né? E obviamente ele fez, né? Dois filmes sobre Twist e tudo mais, que são meio dessa fase aí que você tá falando, né? Ou seja, maravilha, um vinho ali, sem né? Dúvida. Sem dúvida. E me fala um pouquinho assim, qual década, olhando assim bem por cima, tem uma terça, olhando de cima, assim, qual é a década que tu acha que a relação cinema e rock and roll foi mais frutífera, assim, ela rendeu frutos de mais qualidade? Poxa, é difícil dizer nesses termos, porque eu considero que todas elas têm os seus méritos em específico. Ok, quer, então, específico. Quer falar um pouco então, vamos dizer, fala um pouco então do, olhando para trás, assim, do teu material específico sobre anos 60. Fala um pouquinho como é que tu achas, assim, como é que tu definiria essa década, a relação, né, cinema e filmes, desculpa, cinema e rock and roll na década de 60. Olha, um pouco nos anos 60, nos anos 60, houve uma mais ou menos a mesma perspectiva que houve nos anos 50, ou seja, os produtores de cinema perceberam o movimento hippie em voga, perceberam toda a movimentação contracultural em torno do rock e partiram para cima dessa perspectiva, filmando a toque de caixa também, para tentar reverberar o que estava acontecendo na época. Foi mais ou menos a mesma perspectiva, portanto. Tá. E assim, ó, sem querer, desculpa, eu não deveria ficar de repente indo e voltando no tempo, mas a tua cuca é boa. Então, assim, se tivesse que citar, assim, vamos dizer uma pessoa, sei lá, que está descobrindo esse assunto, tá? Essa relação rock and roll e cinema, tá? Cita, vamos dizer, de repente, uns dois filmes dos anos 50 que tu acha, assim, importantíssimos. Não que, de repente, eles sejam bons, mas, assim, no sentido histórico da coisa, vamos dizer. Olha, tem três filmes do Elvis, tá, dessa fase dos anos 50, que estão no livro, estão contidos em resenhas. Fala. Eu considero muito importante. Ok. Seria Jailhouse Rock, okay. King Cole e Loving You. Ah, tá. Os três com Elvis. Os três do Elvis. Agora tem o Rock Around the Clock, tem um sentido histórico muito importante. Claro. Go Johnny Go, Mr. Rock and Roll, The Big Hit, Rock, Rock, Rock. Enfim, tem uma série de filmes interessantes nesse sentido. Me diz, querido, tu, assim, por favor, isso aqui não é um exame oral, nada assim, mas por que tu diria que esses três tu colocaria assim como pivotais mesmo, assim, importantes no começo dessa relação, vamos dizer, cinema e rock and roll? Porque pegou o Elvis ainda numa fase em que ele não era um ator, ele estava se forjando nesse sentido, e a parte musical é excelente desses três filmes, né? Que, maravilha. Presto Elvis no momento mais rock, mais blues dele, e é uma trilha sonora dos três filmes, são maravilhosos. No caso, a minha intro ao Elvis, no caso, na sessão da tarde, né, vendo filmes dele, foi um dos mais populares, mas certamente não um dos melhores, Seresteiro de Acapulco, né? Ah, que sim, é, sim. Isso, que já é, é a fase dele bem hollywoodiana. Hã? Seria a fase posterior do Elvis, sim, lá nos sim, anos sim, 60. Sim, sim, sim. Sim, são sim. Filmes mais adocicados, mais totalmente, totalmente, preparados para esse tipo de público mais popular. Né? Exatamente. Eu adoro Jailhouse Rock, mas eu reconheço que eu devo ter visto 10 anos depois, uns 8 anos depois de ter visto o Seresteiro de Acapulco, né? Esse e o Viva Las Vegas, acho que era o que mais reprisavam. Querido, fala, e nos anos 60, se tivesse que citar, vamos dizer, já que escolheste uns 3 títulos para os anos 50, nos anos 60, fala assim, bem por cima, uns 3 títulos que tu acha assim, muito importante para a pessoa ser apresentada para essa relação, né, cinema e rock and roll, no caso, anos 60. Olha, são Easy Rider, evidentemente, na linha de frente, The Trip, Riot on the Sunset Street, The Lovings, Wild in the Streets. São filmes interessantes. Para quem quer entender o momento sessentista, eu recomendo. Tive a honra de conversar até o ano passado com o Roger Corman, numa vinda dele para o Brasil, aí, sobre o The Trip, né? Que é, acho fantástico. Um filme aí, acho que é um filme que continua piradaço ainda por cima. E querido, e indo para os anos 70, vamos ver... A mesma pergunta, assim, de repente, assim, uma micro intro, assim, para quem quer saber, tipo assim, poxa, a pessoa quer ser apresentada para essa relação cinema e rock and roll nos anos 70. Bom, nos anos 70 já houve uma produção muito mais robusta, mais investimento, e nesse sentido eu acredito que filmes como Tommy, Listomania, The Song Remains the Same, são muito importantes. Para focalizar nesse momento setentista mais bem engendrado, cinematograficamente falando. Entendi. No caso, o Tommy e o Listomania, obviamente do Ken Russell, né, e ambos com o Roger Daltrey. Né? Claro que o Tommy, o pessoal deve se lembrar, porque não só foi um sucesso no Brasil, até em reprises nos cinemas, mas também reprises na TV, né? Jack Nicholson cantando, o primeiro tentando cantar, Oliver Reed, Anne Margaret. Listomania eu só assisti, acho que eu só assisti uma vez. Um dos meus favoritos do caso do Ken Russell é aquele Music Lovers, que é com Richard Chamberlain. Isso. Sim, A Vida do Tchaikovsky. Exatamente. Uma versão pirada do Tchaikovsky. No caso, e daí, vais até que ano nessa tua pesquisa? Qual tem é o filme filmes contemporâneos contidos também. Ah, é? Até recentemente, né, o caso do Rocketman, Bohemian Rhapsody. Ah, por exemplo, maravilha. Yesterday, saiu recentemente também. E no caso, só pra gente, já que a gente sempre cobre, né, 50, 60, 70 e 80 canções aqui, fala dos anos, no caso, e no período anos 80, a mesma pergunta aquela da relação, no caso, cinema com rock and roll, quais, assim, filmes que te vêm à mente como bastante importantes para uma pessoa que quer adentrar o assunto? Olha, nos anos 80, houve uma certa profusão de comédias interessantes. É o caso, por exemplo, de Spinal Tap. Spinal Tap, aquele mockumentary, documentário falso. É um rockumentary, exatamente. Uh-huh. E é uma sátira muito engraçada, que eu recomendo muito. Tem alguns outros, de repente, só pra gente, já que citasse, tipo assim, acho que umas 3 de cada, alguns outros 2 que te vêm à mente, que você acha os importantes? Nessa mesma linha do humor, tem o The Ruttles, que é uma sátira à biografia dos Beatles, né? Sim, aquele do Michael Palin ou do Eric, não, do Eric Idle, Eric Idle dos... Do Eric Idle, exatamente. Do Monty Python, sabe, que é uma sátira... Exatamente, uma sátira... Filme britânico, mano. Há muito sarcasmo nesse filme. É Sim, formatado também como se fosse um mockumentary, né? Como se fosse um documentário, né? Exatamente, um mockumentary, né, que eles falam. Isso. Tá, e só pra gente não ficar salivando muito assim, e dá mais um só dos anos 80 que achas importante pra fechar, fazer uma trinca. Acho que aquele Crazy Rock, que foi uma tentativa em homenagem aos auditórios Fillmore, que é na verdade uma piada sem graça, mas tem essa intenção, digamos assim. Intenção de celebrar, pelo menos, aquele período. Exatamente. Perfeito. E, querida, assim, me fala como é que as pessoas podem saber um pouco mais do teu trabalho e saber de músico, e também como as pessoas podem adquirir o livro Luz, Câmera e Rock and Roll. Tá, gente? Muito bem. Para saber mais do meu trabalho musical e literário também, por favor, entre em contato com os meus blogs. É fácil de achar na internet, blog do Luiz Domingues. Só uma interrupçãozinha. Gente, é Luiz com Z e Domingues com S, obviamente. Né? Domingues com S, exatamente. Uhum. Então, é só buscar no Google que entra facilmente. Ok. E sobre o livro, tem todas as informações, e as vendas são feitas através do Clube de Autores. Clube de Autores. Dá só um... Tens um endereço específico? Eu, obviamente, já acessei, já até entrevistei gente que teve livro lançado por lá, mas tem algum endereço de internet, alguma coisa assim? Como é que é? Como é que a pessoa acha mesmo? Olha, é fácil de achar. É só digitar Clube de Autores na internet, que acha facilmente pelo Google também. Perfeito. Tranquilo. E mesma coisa, então são três volumes, e quantas páginas cada um dos volumes? Olha, cada volume ficou diferente um do outro, né? Média são 400 páginas. Cada volume? Exatamente. Uau! Uau! Obrigado. Uau! Obrigado. Uau, quer dizer, eu sou péssimo em matemática, mas acho que soma umas 1.200 páginas, é isso? Aproximadamente. Uau! Uau! E me diz uma coisa, assim, qual é a tua intenção, assim, que tu quer que a pessoa leve com ao adquirir esse teu material, assim, que tu quer que ela leve para casa, assim, qual foi a tua intenção, assim, quando pensaste em colocar todo esse material, disponibilizar todo esse material para leitores ávidos e cinéfilos? Olha, obviamente fortalecer a ideia de que a junção entre o rock e o cinema é uma tradição, é uma escola cinematográfica, é muito importante para o rock e para o cinema. Ok, e tu te consideras mais, uma pergunta meio pseudo-filosófica aqui, te consideras mais um cinéfilo que ama rock and roll ou um rocker que adora cinema? Eu acho que eu sou um rocker que adora cinema, mas as duas combinações servem, cabem, acho. Querido, tu é natural da capital paulista? Como é que é? Sou assim, sou paulistano. Tá, e foste criado, moraste em vários lugares na cidade de São Paulo, ou não? Sim, morei em vários bairros de São Paulo. Tá, e foste criado, qual é o bairro que moraste mais tempo? Olha, eu acredito que foi na Aclimação, na zona sul de São Paulo. Perfeito, perfeito. Assim, ó, Luiz Domingues, eu quero agradecer de coração pelo teu tempo, tá? A gente já era amigo no Face há alguns anos já, mas assim, de quando veio começar a divulgar que estava para lançar essa coleção, aí vamos chamar de coleção, né? Luz, Câmera e Rock and Roll, do Luiz Domingues. Gente, Luiz com Z, Domingues com S. Fiquei super interessado a gente colocar aqui, porque tem tudo a ver com o programa, tá? E quero também falar, antes de tu entrares aqui, a gente citou até o Ciro, que faleceu, né? Trabalhaste com ele. Quero te agradecer até por seres super profissional comigo. E ele faleceu hoje, o Ciro. Tu trabalhaste com ele durante mais de ano, né? Trabalhaste uns 2 anos com ele, né? É, exatamente. Um dia triste para todos nós, né? Eu convivi com o Ciro durante 5 anos, aproximadamente. 5 anos, pois é. Isso. E eu quero te agradecer por eu até ia te escrever até perguntando se ainda ia tá em condições de vir, tudo mais, que ele faleceu, o Ciro faleceu hoje, gente. Mas daí tu já me escreveu ali falando que não esperava a hora de poder falar com a gente. Então quero te agradecer, tá? Por num momento difícil assim, tu vir falar com a gente, tá? Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, foi um grande prazer e, de certa forma, foi um alento para mim, né? Porque um dia de hoje foi triste para todos nós que gostávamos do Ciro. E do rock and roll. Querido, muito obrigado, até mais, tá? A gente daqui a pouco vai tocar o Sonífera Ilha aí para fazer uma homenagenzinha ao Ciro. Querido, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço a vocês. Um abração, todos. Querido, tchau. Até. É, Marco Antônio, mais uma bela entrevista, viu? Ô, querido, obrigado. Ele é inteligentíssimo e eu não espero a hora de ler o calhabaço, no bom sentido, né, do material dele, que é um material que, afinal, a gente sempre está paquerando esse tipo de assunto, né? Verdade. E tentando cobrir de tudo que é tipo de filme com a relação com música. Isso já durou, no mínimo, metade dos programas aqui nesses 4 anos que eu tô na área e foram esse tipo de material, né? Então, quer dizer, eu pensei assim, poxa, mas só pouquinho, tem tudo a ver. Querido, vamos tocar então. Você já fez a pergunta de quantas entrevistas você já fez? Eu, assim, por cima... O ano tem 52 semanas, isso, você isso, faz teve uma quatro por vezes semana. Só que, não, que a gente não fez. Então, deixa eu ver, eu acho que dá umas 200 e mais 10, ou eu menos, acho, entrevista. Mais ou menos. É um material grande. Querido, parece que foi ontem, né? Parece que começou ontem, você isso, já tem parece, material. Parece que ontem a gente estava caminhando de mãos dadas no parque, não parece, João? Exatamente. É, o amor é lindíssimo. O amor... E o bravo, sabe lá, o brabo de tudo, é que estava escolhendo, né, canções da nossa, daqui a pouco, depois dessa micro homenagem que vai fazer. Isso, o João já está rindo, porque não adianta, o pessoal que acompanha sabe, né, eu coloco 50, 60, 70, 80, e obviamente tem que ser uma canção, eu acho, a minha intenção, tá, João, se me permite, é aquele papo assim, vou colocar uma canção que foi injustamente ignorada, e o bravo que eu gosto da canção, e daí que acontece, o título em inglês, ou em italiano, ou em francês, traduzido para português, quando eu for ler, obviamente vai aparecer uma declaração assim, mas amorosa. Mas olha, você deve lembrar de nós passeando no parque de mão dada, até que chegou o Renzo Mora e eu tive que sair correndo porque exatamente, ele tomou você. Exatamente, Renzo Mora, o pessoal conhece, obviamente, é um jornalista, um publicitário talentosíssimo, e ele está aqui no programa, e o João, não sei porquê, vive implicando com ele, o João já alegou... Porque ele é ruivo, porra! Que é ruivo, exatamente, e tem 2 metros de altura. Mas, vamos lá, João, para essa homenagem para o nosso querido Ciro, então? Vamos lá, Rogério. Oi, não é essa? Não é essa, Marco? Isso era Ilha. Ah, não, eu já tô entrando nos anos 50. Ah, tá. Desculpa, a tua ideia é muito melhor, desculpa, querida. Vamos então deixar a gente vai pra garimpagem final. E no finalzão daí a gente coloca o Sonífero, tá? Verdade. Obrigado, vamos, querido. Vamos desculpa lá. Aí. I'm a rubber honey, baby, and you're never going to be away, way, girl. You can go to the east, go to the west, the north and the south and all the rest. You can pop at the heart, go like what's the floor. But don't think you ever gonna get it no more. You can fly through the clouds, sail on the sea. No matter what you do, you'll never get away from me. Because I'm right behind you, baby. Right behind you, baby. I'm a rubber honey, baby, and you're never gonna get away. Gonna see me no more. Well, you can fly through the clouds, sail on the sea. No matter what you do, you'll never get away from me. Because I'm right behind you, baby. Right behind you, baby. I'm a rubber honey, baby, and you're never gonna get away. Wait, yeah. I'm a rubber honey, baby, and you're never gonna get away. Wait, yeah. Oi, é, Marco Antônio. Essa canção aí, desse piradaço, uma canção dos anos 50, a gente está na década de 50, é uma canção de 58, o nome do cantor Vince Taylor. Há algumas semanas a gente tocou outra raridade dele, o nome dessa canção, Right Behind You Baby, ou seja, estou atrás de ti, mas é no, gente, é no bom sentido, tipo assim, estou cuidando aqui, estou tá, te resguardando, tá? Right Behind You Baby, ou seja, estou cuidando de ti aqui, estou aqui cuidando do pedaço aqui, baby. O Vince Taylor, né, o maior hit dele, na verdade, ele teve uns dois hits no, na Inglaterra, mas o maior foi Brand New Cadillac, que é considerada uma canção de 59, foi gravada cerca de 8 meses depois dessa Right Behind You Baby, e ela é considerada até hoje uma das canções que marcaram o início do rock and roll no Reino Unido. Falar um pouco dele. O apelido dele era The British Bad Boy, ou British Bad Boy for Export, ou seja, o Bad Boy para exportação, né? Ele, dos anos 50 até o começo dos anos 60, o final dos anos 50 para o começo dos anos 60, ele teve um período de certo sucesso, arrebentando corações. O nome de batismo dele, Brian Holden, ele nasceu em Middlesex, na Inglaterra, em julho de 39, e faleceu em Lutry, na Suíça, aos 52 anos, em 1991. Ele, quando ele tinha 7 anos, a família dele se mudou da Inglaterra para New Jersey, nos Estados Unidos, e daí ele, o cara adorava, tinha sonho de ser piloto, acabou até tirando o brevê. Voltando um pouquinho no tempo, com 15 anos, a família daí se mudou para a Califórnia. A irmã dele acabou se casando com um cara chamado Joseph Barbera, sim, o Barbera do parceiro do William Hanna, do Hanna e Barbera, exatamente. E antes de virar um dos reis da animação para a TV, o Barbera foi empresário, uma espécie de empresário no, tentando achar espaço para o Vince Taylor se apresentar. O Vince Taylor ficou famoso nessa época porque ele era... Olha, até hoje ele seria um troço meio chocante, porque assim, é um mega tupetão, assim, só roupa da cabeça aos pés de couro preta, zíper aberto até o umbigo, peito de fora, assim, e o cara tá pra nós, se sacudindo, tinha garota assim que tinha ataque cardíaco, uma baixaria assim, imagina, olha, falando sério, a gente vendo hoje um cara, por exemplo, tá, já, obviamente faleceu, mas por exemplo um Prince, né, não leva mal, tu vê assim que muito daquela pegada do Elvis, ele era obviamente super fã do Elvis, né, então assim, ele teve bastante sucesso daí nas Ilhas Canárias, França, Itália, Escócia, Irlanda. Nos Estados Unidos ele não ficou famoso, também teve sucesso na Irlanda, era muito admirado por um rocker francês famosíssimo, também ator, Johnny Hallyday, e até os Rolling Stones gostavam dele. Durante os anos 70 ele teve seríssimos problemas com drogas, né, incluindo cocaína e ácido, e nunca mais voltou a ser o que era. Diz que ficou super paranoico e com uma personalidade assim, desenvolveu um lado assim super errático, não sabia o que esperar quando estava por ele. Ele morreu de câncer dos pulmões. Ele pode ser ouvido num seriado sobre vampirismo jovem chamado True Blood e também num drama chamado A Garota da Fábrica de Caixas de Fósforos. Vamos tocar aqui, por favor, Brand New Cadillac, Cadillac novinho em folha dele de 59. Por favor. Mas também eu vou dizer uma coisa para você, viu? Sair da Inglaterra para ir morar em New Jersey é brincadeira, viu, cara? É brincadeira. Só podia acontecer isso mesmo. New Jersey, um lugar miserável aquele, viu? Você já foi naquele pier de New Jersey? Aquilo é a coisa mais brega que tem no mundo. O brabo é do lado de New York City, né? É. Bem pertinho, assim. Mas até o pessoal fala, assim, que tem áreas de New Jersey que ficaram famosos mesmo, porque parece que tudo que era, como é que é, lixo atômico, né, tipo assim, como é que a gente chama, esse lixo radioativo que era largado nas águas ali, né, uma das partes mais poluídas, eu sei, dos Estados Unidos inteiro, né, mas vamos lá então, querido, Brand New Cadillac, 59. Come back. I said, baby, baby, baby, won't you listen to me? Você sabe de onde veio a má fama do Cadillac? Fala pra mim. Acho que já tinha me comentado uma vez, mas fala aí. New Jersey. Porque todo gangster usava Cadillac. Ah, claro, claro. O lance, quando o cara tava, tipo assim, na hierarquia da máfia, né? Exatamente. De grana, ele queria mostrar. Daí ele tinha que comprar o Cadillac, perfeito. Olha, essa canção aí é de 59, como eu falei, e 20 anos depois foi regravada com bastante sucesso pelo grupo The Clash. Então dá pra ver até como o pessoal do movimento punk assim, se identificava com o Vince Taylor, assim, como uma espécie de pioneiro sem saber. Então, acho que a gente pode adentrar, querido, a década de 60 por Obzec. Gosto muito desse cantor. Esse cara é maravilhoso. Oh, little darling, I want you to understand that I want to be your loving man, because true final loving, true final loving is all I need. Little baby, oh, won't you treat me right, girl? I want you to marry me and be my wife, because true final love, man, true final loving is all I need. Never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never. Never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never. Tem um nome bonito essa música, hein? Canção de 1962, o nome do cantor Billy Stewart, o nome da canção True Fine Loving. No caso, seria assim, não é True Fine Love, é Love, é um ato de fazer amor, né? Então ele está falando que ele precisa, o que ele quer mesmo, que ele merece, é fazer amor da forma mais... É dar um assim, pega na menina. Exatamente, é a forma mais verdadeira e de qualidade, né? Ele quer uma pegada de qualidade. True Fine Love. O tamanho dele era meio difícil, hein, ser de qualidade. Pois é, falar um pouquinho aqui dele até, um dos maiores êxitos dele, até vou pedir, por favor, é daquelas canções, claro, a gente tocando ali, tu vai querer tocar, por favor, te peço, toca bem na íntegra mesmo, tá? Canção de 65, I Do Love You, por sinal, a versão dele é a original, do que a gente vai ouvir daqui a pouco, mas não é a mais famosa versão, mas é uma canção de 65, I Do Love You, que quer dizer, já, o João já tá assim, o João salivando, I Do Love You, ele, o cara tá afirmando, não é tipo assim, I love you, eu te amo, é assim, eu realmente, olha, eu te amo. Então, eu amo você. Exatamente, o troço é mútuo, a gente sente assim pelas ondas do rádio. Tô parado na sua. Exatamente, 65, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas vou falar um pouco dele, William Larry Stewart II, ou seja, seria o William Larry Stewart filho, né, ou júnior, né, ele nasceu em 1937, em março, na capital federal, né, em Washington, D.C., faleceu na Carolina do Norte em 1970, foi um dos maiores, mais importantes no início, junto até do Fats Domino, que era amigo dele, dos cantores de blues, e de rhythm and blues, e também pianistas, que ambos também gordinhos, né, estou sendo educado, obviamente, mas assim, que ajudaram a desbravar o rock and roll, né, porque eles tocavam piano ali, então, era, e de terno, era uma coisa mais, tipo assim, aceitável visualmente, mas eles ajudaram a criar o rock and roll. No caso, ele tinha um look, como eu falei, bem no estilo do Fats Domino, e daí ele começou a cantar, no caso, com três irmãos dele em igrejas ao redor da capital federal, e quem descobriu foi o pioneiro do rock and roll, o Bo Diddley. Daí, bem jovem, ele começou a tocar piano num grupo chamado The Rainbows, quando o pianista fixo não estava disponível. Lá ele conheceu um dos caras que eu e tu mais adoramos, né, do mundo da música, Marvin Gaye, né, isso. O Marvin Gaye adorava o Billy Stewart, e também o Billy Stewart também era grande fã das obras do George Gershwin e também da cantora Doris Day. Ele também era baterista de talento. 2 meses antes de fazer 33 anos, ele estava com o Ford Thunderbird dele dirigindo e caiu de uma ponte e morreu. Junto de 3 integrantes da banda. Ele sofria de diabetes, né, pelo excesso de peso, ele tinha mais de 50 quilos acima do peso ideal, da relação à altura e peso, então tinha problemas de saúde, mas não a ponto, obviamente, de falecer. Quer dizer, esse acidente aí foi uma coisa terrível, até a região dele ficou de luto e tudo mais. Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras de filmes como Jojo Dancer, Your Life is Calling, no Brasil era Nos Palcos da Vida. É o único filme de ficção dirigido pelo Richard Pryor. Richard Pryor estrela e dirige o filme, e é uma versão assim, disfarçada da vida do próprio Richard Pryor, né, fazendo stand-up e tudo mais. Também no drama Baby Boy, no Brasil era Baby Boy, o Rei da Rua, e no recente Era Uma Vez em Hollywood. Então o Billy Stewart continuou sendo uma pessoa relevante na música, apesar de ele, assim, pro nome não ser muito reconhecido. Vamos tocar, por favor, pelo de 65. E a música que eu mais gosto dele é o Secret Love. Ah, poxa. Tá, essa aí é a que mais fez sucesso nos Estados Unidos. E aqui, agora. Aqui também lá. No Brasil. Ah, tá. Vamos lá. Me mad, girl, I said I do love you. Marco Antônio. É, essa maravilha aí, a canção I Do Love, foi regravada pela Barbara Mason, The Heptones, grupo The Heptones, e também o grupo GQ, GQ. A versão, acho que mais famosa ao redor do mundo, dessa canção foi pelo grupo GQ. Foi. Né, GQ, foi. Né, o GQ. Foi. Pois é, o então esse aí, o grande Billy Stewart, canção I Do Love You, ou seja, Eu Te Amo de Verdade. Ui. Canção de, isso, canção de 1965. A gente pode adentrar, acho que os anos 70, queridão, por vambora, favor. Vambora, vambora. I don't know why I never said it before. I don't know why I waited so long to be sure. But everything's coming. Something is coming, maybe tonight. Funny to think I had to clown and pretend. You never knew I saw you as more than a friend. But I come holding tight, come make it right, maybe tonight. Pois é, a gente sente até um pouco da metade pro fim, tem uma influência forte dos Beatles aí, né? Claro que os Beatles, se a gente for falar, todo mundo que eles influenciaram, mas a gente tá nos anos 70, especificamente em 79, o nome dessa canção, Maybe Tonight, ou seja, Talvez Esta Noite, o nome do grupo, The Knack, é K-N de nada, A-C-K, The Knack. Knack é alguma coisa a ver com, tipo assim, elan, é difícil de traduzir, pode ser até borogodó, né? Tipo assim, é aquela qualidade que não se sabe o que faz a pessoa ser maioral, assim, ser top de linha. Olha, o Fufunha define bem isso, é o Xiaomi. Isso! É o isso, Xiaomi. Xiaomi, perfeito, Xiaomi. Fufunha, valeu, Fufunha. Isso, é o Xiaomi, perfeito, adorei. O hit da banda ao redor do mundo, eles são vistos meio como One Hit Wonder, mas nos Estados Unidos tiveram dois grandes hits. Mas no caso, ao redor do mundo foi o My Sharona, né, uma canção de 79, muita gente acha chata, eu acho ao mesmo tempo chata, mas legal também, que eu tenho memórias muito legais de essa canção de 79. Mas é chata. É, pois é. Em 1980, em janeiro, tinha uma boate dentro de um clube numa praia gaúcha chamada Imbé, e o nome do clube era, né, SAP, Sociedade dos Amigos da Praia de Imbé. E tinha a coisa que era, era um troço meio constrangedor, mas tinha o momento mingau, que era das 7 às 11, a pirralhada que nem eu, assim, pirralhada mesmo, assim, a mamãe ia lá, deixava a gente pra gente ir lá na discoteca, né? E eu me lembro direitinho, em janeiro de 80, ouvindo e pegando fogo, assim, quer dizer, pegando fogo, pirralhada, né, de merda, mas a pirralhada toda empolgada enquanto tocava My Sharona. Chegou ao primeiro lugar, vai dizer, na Billboard em 79, no resto do mundo, e no Brasil estourou mesmo em 1980. Né? Essa banda é banda de Los Angeles, até uma das razões que eles pegaram esse nome é que em 65 teve um filme chamado The Neck and How to Get It. No Brasil o título era aqueles títulos grotescos: A Bossa da Conquista. Oba! Pois é, A Bossa da Conquista, né? Algum distribuidor brasileiro tentou assim, como é que eu posso traduzir essa expressão tão anos 60, swinging 60s, pro que tá rolando de quente aqui, e daí pensaram A Bossa da Conquista. Pois esse filme, The Neck and How to Get It, é um dos maiores clássicos jovens dos anos 60 nos Estados Unidos. Ele foi dirigido pelo Richard Lester, que dá pra dizer que ele é o americano mais inglês dos diretores lá. Ele até mais adiante fez uma das versões do Três Mosqueteiros, na minha opinião, a melhor, aquela com... Passava direto na TV, a dos anos... acho que é dos anos 70, com Michael York, Oliver Reed. Até tem uma sequência, né? Acho que era O Segredo de Milady, com a Faye Dunaway e Charlton Heston. Ele dirigiu esses filmes. E como os produtores eram até dos mesmos, o Alexander e Lia Salkin, do Superman, e daí que aconteceu, ele não dirigiu o primeiro, mas ele dirigiu parte do Superman 2 e Superman 3. E também dirigiu no Brasil até aquele Get Back, aquele documentário sobre o show inicial, do Paul McCartney no Maracanã. Então, assim, é um dos mestres da comédia inglesa, mas o cara é americano, o Richard Lester. Ele que dirigiu o filme The Neck and How to Get It. Que daí, quando esse pessoal de Los Angeles estava montando uma banda nos anos 70, eles estavam procurando um nome, daí como eles eram fãs do The Neck, né, quer dizer, né, o Elan, aquilo, o Xiaomi, como o João Xiaomi diz, e o título do filme... basicamente quer dizer, né, o Xiaomi e como consegui-lo, né, então pronto, eles pegaram o The Neck. Como eu falei, uma banda de Los Angeles, encabeçada pelo Doug Frager, que é nativo de Detroit, por sinal, ele é irmão caçula do advogado Geoff Frager, que apenas representou o Dr. Death, o Dr. Morte, o Dr. Kervokian, anos depois, quando esse foi aos tribunais para ajudar na eutanásia. Você lembra muito bem, né? De alguns pacientes. Né? O cara era contratado para ir lá, né, fazer o pessoal dormir. Essa banda tocava rock and roll, new wave, pop. Tinha alguns dos fãs, Bruce Springsteen, Tom Petty, o tecladista da Doors, Ray Manzarek. E na época, quando eles estavam com esse My Sharona para ser lançado, 10 gravadoras tentaram contratá-lo. Teve uma briga, assim, até foi para a imprensa, que eles tentando ver quem é que largava a isca maior para poder contratar, né, ficar em poder do The Neck. No caso, também dá para dizer que eles acabaram assinando com a Capitol Records, e já no segundo LP, as quedas em vendas caíram vertiginosamente nos Estados Unidos, na Inglaterra, apesar de sempre terem mantido assim, uma popularidade no Japão. O My Sharona é muito influenciada pela British Invasion, setentista, ou seja, né, pelo aquele grupo de bandas que foram junto, diríamos assim, naquela leva com os The Beatles. E basicamente o My Sharona é para ser imaginado assim, pelo ponto de vista de um adolescente com uns 14 anos, né, e tem muito assim também de The Who, e vale dizer que o Doug, que era o cabeça do The Neck, faleceu aos 57 anos na Califórnia de câncer nos pulmões, sendo que um ano antes ele tinha removido 2 tumores no cérebro, né? Então o cara sofreu bastante até no final da vida, com problemas médicos, mas a banda sempre ao redor do mundo, dá para dizer que o My Sharona é o cartão de visitas. Deixa eu ver o que pode dizer também. Esse lance que eu falei, para se imaginar pelo ponto de vista de um adolescente de 14 anos, é o que o próprio Doug Fraga dizia sobre a canção My Sharona, que eu já vai ver um trechinho daqui a pouco. Só para dizer antes de tocar, onde a gente pode ouvir esse grupo, né? Tem um filme chamado Slayground, no Brasil era Alugado para Matar, é uma produção inglesa estrelada pelo americano Peter Coyote, é um filme policial. Também dá para ouvir essa canção My Sharona no filme Reality Bites, no Brasil, era Caindo na Real. É com Ethan Hawke, Ben Stiller e a Winona Ryder, e é o debut como diretor do Ben Stiller, como diretor de longas, é uma comédia romântica. Vamos tocar então, querido, um pouco do My Sharona, de 69? Antônio deve ter dançado isso até cansar. E foi aí que começou La Barca. Para com isso. O My Sharona, por que eu dançava bastante? Porque tinha, obviamente, o momento das músicas lentas, né? E o cara que sabe, né, quando vai chegar a música lenta, que ele vai ter que ficar sentado, que não vai dançar, tinha que daí tentar, de alguma forma, se remexer nas músicas, se chamava músicas separadas, né, gente? Então, mas o My Sharona, eu me lembro direitinho, tocando, assim, mas assim, direto. Inacreditável. Por sinal, até uma das pessoas que eu não sei nem o nome, mas que todo ano a gente faz dizer a oi, assim, que eu via naquela boate, não tô mentindo, há uns 6 anos, eu fui num restaurante, tava o cara lá, e o cara tava igual, e o cara até hoje não acha que eu sou um psicopata, porque eu cheguei assim, oi, tudo bem, o cara, oi, daí, tu não te lembra de mim, mas a gente, em 79, ou 80, eu me lembro dançando My Sharona e tu do outro lado do salão também dançando, e o cara, mas o quê? Isso, mas não, mas falando sério, é que eu me lembro, sabe que passa um filmezinho na tua cabeça, sabe, João? Passa um filmezinho na tua cabeça, lembro da roupa, tudo mais, sabe? Maravilha, e o brabo nessa hora, que é, querido? Eu fui cumprizar com o grande Noronha, com o Chico Noronha, a gente foi pra essa praia, que é 1h15 de Porto Alegre, a questão de um ano, cheguei, e eu queria ir na SAP, né, na Sociedade da Vista, praia de Embé. Tem mais nada. Time, exata, mas assim, eu acho que não fazia 2 meses que tinham, sabe aquela, acho que veio com aquela bola de aço, sabe, que derruba, cara, eu não tô te mentindo assim, eu me lembro, ué, mas onde é que é o lance, né, deu uma caixa d'água ali perto, eu tive que ir pela caixa d'água, dei, cara, esse terreno baldio aqui, e assim, só uns pedacinhos de tijolo, assim, e eu, cara, Cycle Pop começa literalmente assim, sabe? Ali à direita era um rink de patinação, aqui era boate. Olha, falando sério, cara, olha, triste, saí sem pescoço de lá, a cabeça baixou. É triste. É muito triste, pois é. Pois é, queridão, anos 80, vamos então, embora. Vamos lá, querido, por favor. Até tem uma pegada até, essa canção até uma pegada, dá pra dizer punk, pós-punk, assim, esse rock and roll que a gente ouviu aí, estamos nos anos 80, né, uma canção raríssima, desconhecida no Brasil, canção de 81, o nome do grupo, In Excess. Muita gente até chamava aqui de In Excess, mas na verdade era um jogo com a expressão em excesso, né, In Excess. E, então era, obviamente, o INXS. Então, In Excess, o nome dessa canção, Night of Rebellion, ou seja, Noite de Rebeldia. Uma canção de 81, como eu falei. Esse grupo teve vários hits ao redor do mundo. Um dos maiores hits deles foi uma canção chamada New Sensation, não sei, Nova Sensação, canção de 85. Daqui a pouco a gente vai tocar um trecho. No caso, é uma banda australiana, começou com o nome The Ferris Brothers, os irmãos Ferris, F de Fernando, A-R-R-I-S. Durou de 77 até 2012. Eu tive a honra até de vê-los num show em 86, em Los Angeles, era da turnê Listen Like Thieves. Eles começaram em New South Wales, na Austrália, esse grupo começou lá, tocavam rock, né, New Wave, depois foram mais para um lado mais pop dançante, liderado pelo mega carismático Mike Hutchins. Ele até se suicidou em 97, aos 37 anos, era um mega sex symbol, supostamente tinha problemas de depressão, também foi ator, ele está até no último filme dirigido, não produzido, dirigido pelo Roger Corman, que é Frankenstein Unbound, no Brasil era Frankenstein Terror das Trevas, que é um filme com o Raul Julia, o Raul Julia, o Mike, John Hurt e o Mike Hutchins, é um filme de 89. Foi o último filme dirigido. O pessoal deve estar falando, mas o Roger Corman continua trabalhando, mas como diretor foi o último que ele dirigiu. Ele também, voltando obviamente ao enfoque aqui, que é o Mike Hutchins do In Excess, ele foi cogitado para ser o Jim Morrison, do Langdon Doors. Principalmente assim, o público mandou muitas cartas para o Oliver Stone, e o Oliver Stone acabou obviamente utilizando os talentos inacreditáveis até do maravilhoso Val Kilmer, né? Mas o Hutchins era muito influenciado nas performances dele nos palcos, como frontman do In Excess. A gente vê uma pegada muito a ver com o Jim Morrison, inclusive até na forma de vestir, que eu posso dizer também. E depois que ele faleceu, o grupo tentou continuar, e eles pararam primeiro por um ano, depois fizeram shows com cantores convidados, e depois com dois fixos. E daí decidiram em 2012 realmente acabar e não mais voltaram. Vale dizer, coisa que muita gente não sabe, que é aquele filme de orçamento pequeno para médio, australiano, Crocodilo Dundee, que rendeu mais de 30 vezes o investimento, uma das salas de que parte dos investimentos foram por pessoas, por fontes privadas. E um dos investidores foi o Mike Hutchins, do In Excess. Então, não só como cantor de sucesso, mas essa, de certa forma, assim, brincadeira, essa cota que ele comprou, que ele investiu do filme, ele depois ficou vendo dividendos até o fim da vida. O grupo pode ser ouvido em filmes como Reckless, no Brasil era Jovem Sem Rumo, não confundir com Vida Sem Rumo, que é outro filme que eu adoro, do Coppola, mas o Jovem Sem Rumo é com a belíssima Daryl Hannah e com o grande Aidan Quinn, eu adoro esse filme, ou seja, o In Excess está na trilha, também de No Small Affair, no Brasil era Um Caso Muito Sério, um filme com John Cryer, obviamente antes do Two and a Half Men, e com a Demi Moore, antes de virar uma mega estrela. É um filme maravilhoso, na minha opinião, dirigido pelo Jerry Schatzberg, e também num filme outro que eu adoro, uma comédia dramática jovem dos anos 80, chamada Pretty in Pink, né, Garota de Rosa Choque. Então, querido, vamos, se não for um abuso aí, 85... Antônio. Essa canção fez bastante sucesso, eu acho uma pegada maravilhosa, eu sou super sexy, ótima para dançar também. Querido, vamos fazer a nossa homenagem, tem o seguinte, depois tem uma outra que o Branco, que era amigo inseparável dele, o Branco dos Titãs, dos Titãs, disse que essa seria a música de despedida para ele, mas vamos primeiro ao som de Ferraíba. Que legal, querido, que legal, isso, vamos primeiro para isso. Marco Antônio. É, pois é, o grande Ciro Pessoa Mendes Corrêa, né, faleceu hoje. E essa canção aí, eu me lembro que foi a minha intro também aos Titãs. Eu não sou um mega fã, já vi eles em show e tudo mais, mas essa canção eu sempre gostei, achava legal a performance deles imitando o Divo, aquele grupo Divo, muito parecido com o Divo, né? E essa, muita gente até já recebeu 4 e-mails aqui, a pessoa pergunta, tá, mas qual deles no Titãs é que ele compôs essa canção aí, mas quando o disco foi lançado ele já não estava mais na banda. Então ele, na verdade, fundou o grupo, mas assim que o grupo começou a pegar os holofotes, não sei, ele já não estava mais no grupo. E depois ele teve um grupo que bastante conhecido em São Paulo, né, Cabine C, e como eu falei antes, ele tocou com, o nosso convidado tocou com ele durante uns anos aí, num grupo dele não tão conhecido, que burramente até estou até esquecendo, mas eu já... Aqui, desculpa, Ciro Pessoa e Nu Descendo a Escada. Ciro Pessoa e Nu Descendo a Escada. Então, quero só dizer assim para os familiares, né, que a gente está com vocês, um grande abraço, era uma grande pessoa e, sei lá, tudo realmente ficou num momento terrível assim. O Branco está arrasado e essa é a música que seria despedida. Ah, querido, por favor, vai lá, querido. Vamos lá. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Bem ou mal existem, você pode escolher. É preciso saber. Yeah. Marco Antônio Santos Freitas. Valeu, valeu. O pessoal que está escutando aí realmente deve estar, sei lá, pensando nessa homenagemzinha que a gente está fazendo aí, mas eu acho que ela é de coração. O Ciro, então, se foi, mas até só para te dizer, João, não tinha te falado isso antes, mas meu plano era, como ele estava fazendo um tratamento para câncer, era entrevistá-lo daí no final de junho. Entendi. Então, pois é. Mas, agora, deixa eu te dar uma informação. Nós temos tempo ainda, você tem um tempo aí, né? Sim, um pouquinho. Né? Então, um pouquinho fala. Nada. Você está esquecendo que o programa começa até às 8. Ah, hoje eu vou quebrar. Fala, queridão, mas fala. Você sabe que o seriado o Westworld foi suspenso no 8º capítulo? Não, assim, sabe que eu sou velha guarda, né? Quando eu penso em Westworld, obviamente eu sei do seriado, mas eu penso, obviamente, em quem? No Yul Brynner, né? Tô falando do filme, né? Mas claro, o Westworld, não sei se você chegou a assistir. Não, já falou, claro, eu vi assim trechos. Era a mesma temática. O papel do Yul Brynner era basicamente, eu acho que era um Santoro que fazia, né? Era. Uhum. Agora, aconteceu o seguinte, a atriz principal, que fazia... A mulata aquela era Tandy Newton. Não, a loira. Eu me lembro do... Rachel. Quando eu penso no seriado, eu penso no casal de, digamos assim, androides e no Anthony Hopkins, que eu nem sei se ele durou toda a série. Não, ele ficou só na primeira. Agora pararam no 8º episódio, porque despencou violentamente... assustadoramente a audiência, e a atriz disse, olha, pode preparar minha morte, porque com o J.J. Abrams eu não trabalho mais. Pois é, a gente já comentou um pouquinho que... Meu, o cara é muito ruim, ele é muito ruim. Não sei, dizem até, não, obviamente não é só isso, mas ele tem a carreira, obviamente ele tem uma carreira super bem sucedida, mas ele é meio expert, a gente vê em ter bons conceitos pra TV e não saber... continuar, né? Não sabe continuar. Dizem até que tem a ver também, a esposa dele é muito poderosa naquele movimento Me Too, sabe aquele Me Too Movement lá nos Estados Unidos? Então diz que tem uma panelinha forte. Mas o que eu sei é que, acho que olha, eu vou chutar, tá? Se amanhã escreverem um projeto, sei lá, sobre uma criança favelada no Rio de Janeiro e forem atrás de financiamento, eu tenho certeza que o primeiro nome, não me pergunta como, sugerido para dirigir vai ser J.J. Abrams. Mas por quê? Olha, ele é muito cara. As duas maiores franquias de ficção científica, né, da história, né, Star Trek e Star Wars, entregaram para ele. Quer dizer, né? E o que ele faz daí? Ele detonou as duas. Ele acabou com as duas. Mas, francamente. Eu não sei se o cara tem fotos comprometedoras de algum executivo de estúdio, sei lá, transando com uma ovelha, alguma coisa assim. Só sei que o cara ainda está numa situação meio inabalável. Claro que com as rendas diminuindo, né, dos Star Wars e tudo mais, só que Star Wars, apesar de ter diminuído bastante, eu sei que o filme Solo, que ele não tem participação, que era só uma aventura do Han Solo quando jovem, esse eu sei que foi fracassão. Mas as outras, que eu saiba, diminuiu bastante a bilheteria, mas ainda pode estar certo que ainda vão querer fazer, né? E querendo fazer, eu acho que vai ter a chance de ele estar por trás. Então, querido, eu não sei. Eu só vi um episódio, achei uma jossa. Quem adorava o seriado, dizem que o seriado também não sabia como... Qual? Lost? Ele não sabia como fazer. O final fez um final idiota. Uma ideia boa, parece que uma ideia para piloto. E depois não sabe ir adiante, né? Então... E não é o primeiro. Eu estava assistindo um outro filme dele, dirigido por ele também. Ah, não. Aquele Super 8? Muito ruim, muito ruim. Pois é, esse aí eu também não quis ver. Fiquei até um pouquinho tentado, porque supostamente tinha uma pegada, apesar de eu... Acredito que quiser, eu nunca nem vi Goonies, mas pode ser uma pegada meio Goonies, meio de aventuras dos anos 80, assim. Eu até fiquei um pouquinho tentado. Não perca tempo, não. Eu vi dos dois lados, eu vi gente que gostava, só que cá pra nós, né? Dizem, nessas horas, quando tu ouve elogio ou uma crítica, daqui a pouco você tem que pensar o seguinte: tá vindo de quem? E eu reconheço que o pessoal que eu me lembro que adorou, que adorou Super 8, eu me lembro que era um pessoal assim que... Não era, por exemplo, na minha faixa etária, era um pessoal assim que daqui a pouco eu não botaria a mão no fogo, entendeu? Pelo gosto deles. Mas tu achou muito ruim, é? Muito ruim. Agora, eu acho que esse é o fim, porque as revistas especializadas, estão dizendo que é a primeira vez que se cancela no oitavo e diz que vai voltar depois com um novo diretor, uma nova temática, o Diabo A4, porque o despenco foi mais ou menos o seguinte, de 3 milhões de espectadores semanais para 500 mil pessoas. Nossa, uma coisa. Você não consegue entender o enredo, você não sabe o que está acontecendo. E ele veio. Ele veio do mundo de Westworld, do Velho Oeste, já para um mundo utópico em que os androides lutavam com os humanos pelo controle da Terra. Um negócio idiota que não dá para entender. Entendi. Sabe o que eu acho uma coisa bizarríssima? Ele próprio, o J.J. Abrams, em entrevistas, já não tem a menor condição de me dizer que não é fã de ficção científica. Ele falou na época do Star Trek que ele nunca foi fã. Francamente, eu não entendo. E eu me lembro que quando ele fez os dois mais recentes com aquele Chris Pine no papel do Kirk, né, jovem, eu me lembro que foram atrás assim, dos diretores dos longas originais, né? E os diretores elogiando o cara. E eu, meu Deus do céu, cara, será que é proibido me falar mal? O Missão Impossível 2, que eu acho... desculpa, o 2 não é dele, perdão, o 3 foi dirigido por ele, tá? Eu acho competentezinho, nada demais. Mas o cara, assim, o que eu acho mais pirado é que ele não é um diretor contratado, ele é chamado para desenvolver, criar séries, e na minha opinião, ele como roteirista, literalmente é o pior dos talentos dele, né? Ele porque... até como diretor, ele é até competente, assim, um cara tecnicamente competente, mas nada demais. Ele consegue fazer um enredo, começar, mas depois ele estraga tudo, eu acho que ele toma cogumelo mágico, fica louco... E só faz desgraça. Outra coisa com você que eu queria falar é o seguinte. Cara, a Netflix está cada vez pior. Não há nada para você assistir. Nada. Eu te falei, acho que a gente falou até, não foi uma segunda, para o pessoal que já tiver escutado até, eu estou aqui para... Tudo bem, já que o João está me cutucando, né? Assim, basicamente, gente, olha, teve um feriado aí, questão, sei lá, uns 2 meses, eu fui na casa de um amigo. Gente, eu levei... Eu acho que entre 29 a 31 títulos. Porque ele falou pra mim, Marco, né, vem aqui, o cara, será? Não, tem o Netflix com antena parabólica, raio laser, tudo. Eu não tô te mentindo. Era 29, de 29 a 31 filmes. Eu não tô te mentindo, tinha 2. Ah, um dos filmes não tinha, a gente conseguiu assistir dos 29, sabe por quê? Porque aquele lance de tu pagar separado, a gente teve que pagar separado. Tá. E quero dizer o seguinte, gente, o pessoal tá pensando assim, o Marco com os gostos pirados. Não, era tipo Vingança dos Nerds, Último Americano Virgem, nada! Não tem nada. Agora pergunte dos clássicos, então, né? Não. A gente fez aquele teste, comentei até outra vez, né, de, vamos então, em vez de procurar pelos filmes disponíveis, vamos procurar pelo ator ou pelo diretor. A gente colocou ali Clint Eastwood, tinha 7 filmes. E fica assim, poxa, o cara faz 2 filmes por ano, sabe, que eu dizia, fazia. Então, assim, o que eu noto é que é cheio de documentários novos, né, e séries novas, parece que tem bastante. Agora, se tu quer um... Não, mas séries, se você está dizendo, são séries chinesas, séries israelenses e série árabes. É o que tem, e falado no original, porque está sem tradutores, está sem dubladores, né? Quer dizer que é um inferno. Também tem série russa, série polonesa, série tcheca, série alemã, que são razoáveis. Tem uma boa, que é uma série sueca, A Ponte, essa é boa. Agora o sabe resto... Que a gente já falou antes, João, de o pessoal de hoje... por daqui a pouco até em tempos políticos aqui ali, querer me reescrever o passado, né? Olha só, a Disney, por exemplo, o acervo deles, de filmes deles, eles estão diminuindo, estão tirando tudo de circulação. Literalmente, para ter uma galera crescendo aí, jamais será acesso. Ou seja, a não ser que o pai, o primo tenha comprado o filme em DVD, tu já não acha mais. Então, assim, tem vários filmes, e não só apenas filmes que foram considerados, tipo Song of the South, que foi considerado racista. Não, eles estão, assim, tá tendo uma política meio assim da empresa não diferente daquilo que a Globo sempre teve de manter o padrão Globo de qualidade, sabe? Então, quando ia no Vale a Pena Ver de Novo, era, tu ia lá ver a novela, uma novela de 4 anos antes, sabe? Eles não querem que as pessoas vejam trabalhos, diríamos assim, visualmente ultrapassados. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que está tendo uma galera... Né? Quer dizer, eu cresci para cinema e tudo mais, mas tem uma galera aí, sei lá, dos seus 10 anos, que para eles, o que quer ver filme? É ir no Netflix, né? É ir na TV. E esse pessoal está literalmente sendo criado com uma lavagem, um sistema meio de lavagem cerebral, assim, que basicamente o cinema existe há 6 anos, 7 anos. Então, ou seja, eles estão crescendo com um monte de opções dessas novas e nada... micro, digamos assim, micro novo, assim, qualquer coisinha de 10 anos já é super velha. Então, está acontecendo o quê? Uma galera sendo criada à base de um total desprezo por qualquer coisa que eles achem velho. E o velho para a galera, infelizmente, para o pessoal Netflix, é coisas com 7 anos. É verdade. Vários dos filmes que a gente está falando aí, que eu citei aí, eu sempre tento, né, para até pessoal em casa ouvindo o programa, que a gente toca uma música, essa canção tocou em tais filmes. Eu sempre tento procurar dois filmes, os que daqui a pouco sejam mais assistíveis, acháveis, e nada está sendo achável. Não, você não acha absolutamente nada, é uma pléiade de atores são profundamente lamentáveis, Eu notei, sabe o que, João? A gente vai notando que a gente vai ficando velho quando vai ver uma série, um filme novo, e literalmente não reconhece nenhum dos atores. É. Então, assim, sabe, então... É muito complicado, assim, sabe? Tem um ator super prolífico que eu sei que tu adora, se aposentou, o Gene Hackman. Sim. Eu vou chutar com quase certeza que se tu colocar no Netflix, Gene Hackman não vai ter 10 títulos dele. Não tem. E o cara era completamente prolífico, né? Michael Caine, que se fazia até piada, porque o cara fazia filme sem ler o roteiro, né? Eu tenho certeza que deve ter muito pouca coisa. Então é bastante complicado, porque tu não tem como escolher e dizer, eu quero isso. Né? Então, quer dizer, é brabo. Um pessoal está sendo criado aí com uma ideia que cinema e TV, sabe, é uma coisa muito limitada. Eu acho isso muito triste, né? Que da gente, graças a Deus, a gente tem como comparar o antes, o bem antes, né? É. Agora, imagina só, por exemplo, tu não ter acesso, vamos dizer, por exemplo, a YouTube, tá? Então, tu daqui a pouco só tem acesso, vamos dizer, a uma empresa paga, sei lá, da CBS, que vamos dizer que só tivesse CBS Disco, sei lá, vamos dizer que só tivesse a fim de disponibilizar meia dúzia de títulos. Tu vai crescer achando que música é aquilo. Olha, eu tinha um prazer muito grande em assistir a TCM, a Turner Classic Movies. Sim. Hoje também tá uma desgraça aquilo lá. Eles estão todos meio fazendo, pegando a mesma... pegando a mesma linha do Netflix. Porque o Turner foi conhecido, ele comprou vários, né, um acervo gigante, e eles não estão disponibilizando, então? Não estão. Não tem nada que você possa parar, sentar e dizer, vou assistir, por favor, que me interessa. João, por favor, se tinha um cara que, por mais críticas, né, que ele até colorizou alguns filmes, apesar de que ele nunca, deixar claro uma coisa, ele colorizou filmes, mas ele nunca deletou as versões originais, se eles ficaram disponíveis. Né? Mas ele era um cara que comprou um acervo gigantesco de filmes, né, com Carol Lombard, mega elenco com... Repete, é brabo. Bom, olha, Marquinho, querido, então até segunda-feira. Bom papo, então, e na terça a gente volta também. Um grande abraço, e tá, gente? E não esqueça, obrigado. Semana que vem, que nós vamos até às 8. Acabou a moleza, tá? Tu é brincadeira, João. Te contar. Beijo, tá, gente? Outro, valeu. Tchau. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinez. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara.